toma é apenas um jogo. Não se apaixona, a imagem feminina é um lucro bacana. Já nem me deslumbro, vi como funciona. Futuro acessível, a mente do mago. Tudo é previsível, cobra morde o rabo. Futuro acessível, a mente do mago. Tudo é previsível, cobra morde o rabo. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Vejo o futuro no olho pós. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Vejo o futuro no olho pós. Tempo que os deuses eram astronautas, que geral se mata por ouro e por prata. Esses déjà vus não me deixam em paz. Lembro que eles vendiam nossos ancestrais. Enxerguei a proposta do inimigo, o mundo nas costas do menino índigo. Deixei meu corpo e cruzei o Saara, puxada a raiz daquela planta rara. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Vejo o futuro no olho poros. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo, olho de olhos. Mundo segundo.